A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. No programa de hoje, a tentativa de resposta a uma pergunta: por que Tchaikovsky é popular? Essa tentativa de resposta se explica porque a crítica é e sempre foi implacável com Tchaikovsky, o que o fez sofrer muito em vida. Tchaikovsky em vida se sabia talentoso, próximo da genialidade ou dentro dela, ao mesmo tempo com uma formidável capacidade de fazer o espetáculo musical na música e, ao revés, o sonho de ser profundo, de ser acatado como um compositor sério. Sonho que o levou, por exemplo, à Sinfonia número 6, a Patética, que é uma obra de profundidade, de muita dor, é uma obra lancinante, digamos assim. Por outro lado, Tchaikovsky tinha a facilidade da música de espetáculo. Ele foi, pode-se quase dizer, um comunicador da música no século XIX. Interessante, há um paralelismo entre Tchaikovsky e Schumann. Ambos foram destinados ao estudo do direito e acabaram por enveredar pela música. E mais ou menos ali pela mesma idade. Tchaikovsky aos 19 anos, e sai de funcionário do Ministério da Justiça, onde ele podia exercer os seus conhecimentos de direito, e Schumann, que também se mudou-se para Leipzig e foi estudar música. Não resistiu e pouco a pouco foi deixando aquilo que a sua dele, mãe viúva, queria, um filho advogado. Tchaikovsky consegue o brilho inexcedível, e por isso ele é talvez o mais completo produtor de obras de balé do seu tempo. Os balés de Tchaikovsky são muito claros, muito transparentes, muito fáceis, muito bonitos ao mesmo tempo. E é justamente a associação da facilidade com a beleza o que leva os críticos mal-humorados a atacar Tchaikovsky. Parece que aos críticos somente as obras de gênio são importantes, porque eles, críticos, se consideram tão geniais que somente obras geniais são capazes de comovê-los. Já o ouvinte médio, o povo, as pessoas, a sensibilidade média de pessoas simples, assim não pensa e acompanha Tchaikovsky com emoção. Um pouco porque ele era um autor extremamente emotivo mesmo, e um pouco também porque a facilidade de suas melodias ajuda o entendimento da música erudita, que quando mais densa é de difícil entendimento, porque possui regras complexas, contrapontos, fugas, etc. Harmonias complicadas. E já Tchaikovsky é conduzido pela melodia, da mesma forma como se ele fosse um pintor fortemente conduzido pelo desenho, mais do que pela cor ou pela textura da sua pintura. Aliás, pode-se dizer, num certo sentido, que Tchaikovsky é um gênio da melodia. Ele é um fazedor de melodias e é também um grande manipulador de melodias, quando ele escrevia rapsódias, quando ele escrevia temas, às vezes, populares, que captava e conseguia trabalhá-los muito bem. Há um dado que não pode ser esquecido: Tchaikovsky é excelente orquestrador. Ele tem uma orquestra límpida, uma orquestra muito clara, que se presta, serviçal, digamos assim, aos seus propósitos de construtor do espetáculo musical. Um dos exemplos desse Tchaikovsky popular, criticado, mas altamente desejado por maestros e pelo público, é a sua conhecidíssima e famosíssima abertura 1812, opus 49. Como se sabe, ela é uma obra de circunstância. Ela foi feita para a comemoração de uma vitória da Rússia sobre Napoleão, sobre as forças napoleônicas, exatamente no inverno de 1812. Pediram então a Tchaikovsky para escrever essa abertura solene, e é um pouco como se ele dissesse: assim bem a um modo carioca de falar, é comigo mesmo. Porque ele fez tudo a que tinha direito. Colocou uma orquestra cheia de instrumentos, colocou canhões em cena para, num determinado momento, haver a explosão de júbilo, vocês vão perceber nesta bela gravação, e também fez colocar uma possibilidade de infiltrar melodias, como, por exemplo, ele infiltra a melodia da Marselhesa numa certa passagem. Tudo isso faz uma espécie de rapsódia colorida, rica, esfuziante, eufórica, retumbante, brilhante, aquilo que os críticos justamente aludem, mas do agrado das pessoas. Vamos ouvir então, graças às vantagens da estereofonia dos discos a raio laser, uma das versões contemporâneas desta obra, que justamente faz o alarde da beleza que se tem graças ao estéreo e a possibilidade de ouvir a orquestra em sua plenitude. A orquestra é a Filarmônica de Israel, o regente é Leonard Bernstein, a gravação é de 1987 e tem a duração de 15 minutos e 34 segundos. Ouvimos com a Orquestra Sinfônica de Israel, aliás, a Orquestra Filarmônica de Israel, sob a regência de Leonard Bernstein, a abertura 1812, opus 49, de Tchaikovsky. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Estou hoje tentando conversar com os ouvintes e as ouvintes sobre a popularidade de Tchaikovsky e a tendência que se tem de atacar a popularidade como superficial, como vazia, e ao mesmo tempo o quanto é justamente a leveza dessa popularidade que faz parte da glória do compositor Tchaikovsky, que possui outras obras mais densas, e ao mesmo tempo tira a música dessa órbita da pretensão essa pretensão da profundidade que tanto atormenta os críticos e os intelectuais, talvez de modo desnecessário, porque retira uma reação de gratuidade em relação à adoção à música. O povo, nesse sentido, é muito mais sábio. Ele tem uma postura não intelectual diante da arte e, portanto, uma relação quase que instintiva, na qual a beleza funciona de modo gratuito, de modo não elaborado, o que é, evidentemente, muito mais prazenteiro. Essa leveza, essa popularidade e esse sentido de espetáculo tinham que levar Tchaikovsky para a composição do balé. O balé tanto se presta pela fantasia inusitada, a fantasia do balé Quebra-Nozes, por exemplo, é muito bonita, a história é encantadora, como também se presta ao desenvolvimento musical. Tanto que os balés de Tchaikovsky permanecem como obras orquestrais, independentes do contexto. Talvez de todos esses balés, o mais famoso, e talvez o mais famoso balé de todos os tempos, se bem que isso não importa muito se é o mais famoso ou não, é o Lago dos Cisnes, Opus 20. Ele tem um enredo de história de conto de fadas, né? A história, como vocês sabem, do encontro de um príncipe chamado Siegfried com uma rainha que era Odete. E ela havia sido transformada por um feiticeiro muito malvado em cisne. Esse feiticeiro era um barão, o barão von Rothbart. Pois bem, o príncipe Siegfried jura amor eterno a Odete. É um desses amores definitivos. Mas a rainha diz para ele, para o príncipe, que se ele quebrar o juramento, ela ficará sempre sendo um cisne. O que acontece é que, por artes do feiticeiro, o nosso Siegfried cai nas graças de outro amor, ou é envolvido por uma outra sedução. E então, nisso, Odete fica cisne para o resto da vida. Mas, diante dessa impossibilidade de realização do seu amor, o balé, como se sabe, termina de um modo trágico e doloroso. Ambos, Siegfried e Odete, preferem a morte e tentam buscar, no pós-mortem, a felicidade que não encontraram na vida. É uma lenda simples sobre as artes da sedução, sobre as complexidades da sedução, e que Tchaikovsky transformou para a música de modo absolutamente magnífico. Vamos então ouvir esta capacidade de Tchaikovsky de transformar histórias em música, de transformar fatos e devaneios em uma grande linguagem do espetáculo musical. É a música pelo prazer do ouvido, é o predomínio da melodia. Ouçamos então o Lago dos Cisnes, Opus 20, de Tchaikovsky, apenas uma suíte, são partes do Lago dos Cisnes. A mesma orquestra, a Orquestra Filarmônica de Israel, só que aqui com outro regente, o regente indiano Zubin Mehta. Vamos ouvi-la nos próximos 24 minutos e 29 segundos. Thank you.